planeta. O sexto selo, o fim do capeta. Morte, destruição de forma violenta. Pra mim não pega nada, então mano não esquenta. Se o sangue de Jesus tiver sobre você, o anjo da morte vai passar e não vai te ver. Se o seu coração estiver arrependido, se na sua vida você for um cometido, não tem o que temer, não tem o que chorar. Quando o anjo que segura os quatro ventos soltar, quando Jesus vier no céu aberto, o tempo tá passando, então fica esperto. Aqui quem fala é mais um e é de frente. DJ Alpist, mais um sobrevivente. Ele vem, eu sei que ele vem. Ele vem, eu sei que ele vem. Ele vem, eu sei que ele vem. Não tenho dó daquele fulano que apronta. Mente, pisa, trai, me desaponta. No dia do juízo não vai ter seguro. Pobre daquele que ficar em cima do muro. Lealdade é uma coisa que se aprende desde criança. Quem não anda pelo certo não merece confiança. Mas a mudança me fez crescer e aprender que certas coisas na vida não dá pra resolver. Na base do olho por olho, dente por dente, tem que ficar no gelo consciente. A vingança é um prato que se come frio, mas eu não posso correr do desafio. Então o fogo cai do céu na minha cabeça. O poder de Deus me fortaleça, que sua palavra renove minha alma. Não posso vacilar e nem perder a calma. Sigo em frente rumo a Jerusalém. Que Deus me abençoe e os anjos digam amém. Justiça eu espero naquele que prometeu que um dia voltaria pra buscar os seus. Ele vem, eu sei que ele vem. Eu não achou a vitória de Deus, mas aí eu falei e ninguém me escutou. O que posso fazer se você vacilou? Agora é tarde pra mudar de lado, pode rir ou chorar, ficar calado. Mas não me venha com a desculpa tola, quero você vivo, não quero que morra. Então atenção no que eu vou dizer, chegou a hora de se arrepender. Isso aí o que você vai fazer, o que você vai fazer? O mundo já é um maligno por pouco tempo. Jesus é o cara que vem pro arrebento. É muita treta, muita disposição. Zero pro diabo, Jesus o campeão. Levante a mão pro céu comigo agora e cante Maranata. Chegou a hora.